Fala galera, estamos chegando com mais um episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini. E será que as apresentações de Taiko no Peru, eles são montados em lhamas? Não esperava por essa. Não esperava por essa, com certeza. Bom, aqui é o Jun. Eu sou mistura de japonês com brasileiro, mas eu pareço boliviano. Um pouquinho. E aí galera, aqui é o Akira. E vocês sabiam que nossa cidade, Suzano, é considerada a cidade irmã de Komatsu, Nihon? Dessa eu não tinha nem ideia. Bom galera, nesse episódio a gente vai estar falando um pouco sobre colônias japonesas fora do Japão. Aqui no Brasil, né, nós somos a maior colônia de japoneses, mas também tem muito japonês em outros lugares do mundo, né? Vamos falar um pouco sobre isso agora. Ao redor do mundo, né? Acho que principalmente na América do Norte, assim, Estados Unidos, Canadá, é bem mais fácil você ver, tipo, Chinatowns do que Japantowns, né? Tem até uma explicação, né? Porque são mais de 50 milhões de chineses fora da China. Então, tipo, caraca, 50 milhões é um quarto da população do Brasil. Mais que a população de muitos países, né? Então, os chineses estão bem espalhados pelo mundo, né? Mas é porque não cabe muita gente lá, de tanta gente que tem lá, velho. Sim, sim, é, então. Lá, tipo, 2 bilhões. E, tipo, fora tem 50 milhões. Então, caraca, se uma galera que, tipo, tá por toda parte do mundo, sem dúvida são chineses, né? Acho que a primeira vez, assim, que eu vi uma Chinatown foi no GTA. É verdade. No GTA tem uma Chinatown lá, aí eu ficava, caraca, como assim Chinatown? O que que é isso? E nos Estados Unidos tem várias, né? Você vê as séries, assim, os filmes, em todo lugar tem, né? Tipo, eu achei que era Chinatown, mas era uma Chinatown, tá vendo? Mas não, tem várias espalhadas por todo os Estados Unidos, mais do que cidades japonesas, assim, né? Até porque são um pouco mais de 3 milhões e 500 mil japoneses fora do Japão, né? Então, se você comparar 50 milhões com quase 4 milhões aí, então é uma diferença absurda no número de pessoas. A maioria, né, dos japoneses, né, que vieram morar fora do Japão, começou faz tempo já, né? Vem de 1868 a 1912, então um pouco antes da Primeira Guerra Mundial ali, que eles começaram a sair do Japão em busca de uma vida melhor, né? Eles iam ter ficado lá, hein, mano? É, talvez, né? Tipo, os que vieram pro Brasil, assim, no começo passaram bastante perrengue, né? Falando justamente em passar perrengue, né? Os japoneses passaram muitas dificuldades ali na época da Segunda Guerra Mundial, porque principalmente aqueles que moravam nos países dos aliados, eles sofreram bastante preconceito e até certas, como posso dizer, tipo, medidas do governo, né? Muitos tiveram até propriedade confiscada, foram levados pelo governo para campos de concentração. Teve, sim, uma galera que sofreu muito fora do Japão durante esse período. Porém, né, as comunidades japonesas, colônias japonesas, conseguiram superar essas dificuldades aí e hoje elas estão bastante espalhadas aí, acho que principalmente aqui na América, né, como um todo, não só aqui na América do Sul, né, mas tem 6 países, assim, que a gente pode destacar como os principais, assim, em termos de números de população descendente japonesa, né. Vamos à lista, vamos começar do menor pro maior, né, então aí em sexto lugar a gente tem Canadá, são mais ou menos ali 100 mil japoneses, 100 mil descendentes japoneses. A imigração japonesa, né, ela tá concentrada ali mais pra região de Vancouver. A maioria dessa galera da segunda e terceira geração se casaram ali, japoneses que se casaram com canadenses, assim, e por lá eles moram. Já o Canadá, né, é um dos países hoje que mais aceita estrangeiros, né, é tipo um destino muito procurado pela galera que tá pensando em imigrar, né, principalmente partindo do Brasil até. Então, isso facilita bastante. O Canadá também é um país bem diversificado em termos de população. Outra coisa, né, eu já ouvi relatos, assim, de brasileiros, né, de que eles vão pro Canadá, assim, e, tipo, encontram lá muitos asiáticos fazendo intercâmbio lá. Então, realmente a tendência desse número é até aumentar com o passar dos anos. E por que não ir pra lá, né? Porque é um país que parece ser foda, né, cara? Sim, é. Primeiro mundo, né? E ele tem... Ele é bem receptivo, assim, com estrangeiros, né? Não é muito... É? Não é fechado. Eu tô indo pra lá. Tá. Vou morar pro Canadá. E aí, em quinto, né? Logo depois do Canadá, a gente tem... Esse aqui eu fiquei um pouco surpreso, porque é o Peru. Então, ele tem mais ou menos aí um pouco mais de 100 mil descendentes. O Peru, né, ele é relatado até mesmo antes do Brasil como o primeiro país sul-americano a ter relações com o Japão. É por ali que essas relações começaram ali em 1899. Porém, né, um episódio aí marcante, assim, entre a história desses dois países é que na Segunda Guerra Mundial, né, os japoneses barra peruanos ali que moravam, eles foram mandados para campo de concentração em massa ali nos Estados Unidos. E suas propriedades foram confiscadas. E muitos poucos desses japoneses conseguiram retornar. É um episódio bem marcante, assim, né? E se você considerar que muitos desses peruanos não conseguiram voltar, é bem triste, porque o número de descendência lá no Peru hoje poderia ser maior se não fosse por isso, né? Mas mesmo assim, apesar disso, né, a comunidade japonesa lá sobreviveu. E, inclusive, o Peru teve presidente filho de japoneses imigrantes, né? Foi o Alberto Fujimori, foi presidente lá entre 1990 e 2000, né? Não sei se ele foi um bom presidente. Peru também, né? Assim como o Brasil, já dá pra ver que tem bastante influência japonesa lá na sociedade. Seguindo a lista, em quarto lugar, a gente tem o Reino Unido. Também um pouco mais de 100 mil descendentes japoneses. Ali em 1867, né, os japoneses começaram a ir pro Reino Unido com o interesse de estudar na faculdade de Cambridge, né, e de Oxford. Então, os japoneses começaram a ir pro Reino Unido principalmente para estudar, né? Escola de negócios de lá, bastante famosa. Então, começou esse intercâmbio aí. E muitos se estabeleceram lá, né? Tipo, começa a estudar lá, depois arruma um emprego e fica por lá mesmo. Em Londres, né, principalmente, é famoso por ser já vários festivais culturais, inclusive o London Matsuri, né, é bem famoso lá no Reino Unido, e ele atrai bastante visitantes. É bem legal, né, porque o Reino Unido não é muito relacionado com estrangeiros. Também confesso que eu fiquei bastante surpreso ao ver esse número, mas é bem legal, porque realmente não sabia que haviam tantos japoneses lá no Reino Unido. De fato, eu também não tinha nem ideia, mas o motivo de eu querer ir pra lá. Inglaterra, principalmente, né, a galera lá fala que eles, tipo, ele não é famoso por ter uma culinária tão boa, né. Então, se tiver um pouquinho de culinária japonesa lá, já dá pra salvar um pouco. E aí, em terceiro, a gente tem as Filipinas, mais ou menos 150 mil japoneses. Os primeiros japoneses que foram para as Filipinas, né? Então, são mais ou menos ali já no século XII. Da proximidade ali, né? Já não é que nem sair do Japão para vir para o Brasil, né? Você atravessa o globo, não. É mais perto, né? Então, fica mais fácil você emigrar. É isso, né? Tipo, muita gente se estabelece no outro país e acaba nem voltando, né? Cria suas raízes ali e nem volta mais. Aí já o número é um pouco maior, dado a questão da localidade, né? Mais fácil, mas chama atenção, né, o principal motivo que os japoneses começaram a ter que sair do Japão, né, devido à perseguição religiosa ali no século XVII e tal. É uma parte não muito legal, assim, né, de falar da história do Japão. Mas também, né, tipo, a Ásia toda, como os países são bem perto, vai ter bastante japonês, chinês morando em Filipinas, em Taiwan, na Tailândia, então tem um tráfico bem grande de imigrantes entre vários países, né, não só de um pra outro, e acho que só na Coreia do Norte mesmo, que ninguém vai pra lá, mas tem uma galera que tenta sair de lá, mas não consegue. E aí, chegando nos dois líderes da lista, né, a gente tem os Estados Unidos em segundo lugar, com mais de 1 milhão e 200 mil. Uou, que pulo do terceiro lugar pro segundo, hein, cara? exato, né, já um país com proporções bem maiores que os outros, né, a gente já nota a diferença já no número. E aí, né, muito desse número, ó, bem alto, assim, é devido ao Havaí. Aproximadamente um terço da população do Havaí se identificam, assim, como tendo herança japonesa, né, tendo descendência japonesa. A cultura japonesa é muito influente no Havaí. Tem festivais de comida japonesa lá, todo tipo de festa lá na ilha do Havaí, né, que é considerado território americano. Inclusive, a influência japonesa é tão grande lá, né, que um prato mais famoso lá que ele tem no Havaí é o Spam Musubi, que é uma comida havaiana, que, tipo, ele pega um ingrediente local ali, que é o Spam, como posso dizer, uma carne condimentada, e ela é preparada como se fosse um onigiri. Então, uma mistura. É, uma mistura dos dois, assim. Pela foto, você acha que é um onigiri normal, né, mas a diferença é que é usada essa carne tipicamente havaiana. É claro, além do Havaí, né, tem grandes concentrações de japoneses na Califórnia, em Washington, em Oregon. Então, tipo, nos Estados Unidos é um pouco mais parecido aqui com o Brasil, né, você acha bastante japoneses lá, inclusive nas universidades, né, você vê bastante vídeos, assim, de campos, assim, de universidades americanas, você vê nos campos, assim, bastante número de asiáticos, você consegue ver classes e determinados cursos de determinados lugares, onde até a maioria dos alunos é asiáticos, né, então, algo até parecido com o que acontece aqui em algumas escolas. Então, já com os Estados Unidos, né, a gente pode comparar mais ou menos o número de imigrantes, sim. O Brasil ainda tem mais, né, mas os Estados Unidos não fica tão atrás assim, não. E a influência também, né, é bem grande. A influência da cultura japonesa na cultura americana tá presente em vários aspectos, né, tipo... A gente vê na música, nos filmes, nas séries, né? Às vezes não tão representado. Às vezes? Sempre. Não, às vezes não representado de uma maneira tão legal assim, né? Como a gente até já discutiu. Mas é inegável que tem um número considerável, assim, de japoneses e do Japão na cultura americana também. E querendo ou não, né? Os Estados Unidos, com a influência que os Estados Unidos têm, os Estados Unidos conseguem difundir até mais a imagem do Japão pelo mundo. Por exemplo, Karate Kid é um filme americano, né, que fez bastante sucesso sobre o Japão, né, sobre algo japonês. Muito bom, hein? E aí sim, em primeiro lugar, né, nós temos o nosso querido Brasilzão, com mais de 1.500.000 japoneses e descendentes. A história entre Brasil e Japão é bem longa, né, entre intercâmbio aí, econômico e cultural, e o Brasil, né, carrega o posto aí de maior comunidade japonesa fora do Japão. Vocês deviam ter mandado para os Estados Unidos, que estavam mais da bom, hein, cara? Só avisando. Inclusive, né, a relação é a mesma ao contrário, né? Os brasileiros são o maior grupo não asiático no Japão, né? São mais de 315 mil brasileiros no Japão. O intercâmbio é bem real, né? Não na mesma proporção, né? Mas, mesmo assim, tem muito brasileiro no Japão e muito japonês no Brasil. A imigração japonesa no Brasil começou em 1908 e, a princípio, né, os japoneses foram designados a trabalhar em agricultura, fazendas, assim, né, com pagamento bem baixo. E aí, né, com o passar dos tempos, de cada geração, assim, a vida dos japoneses começou a melhorar, né? Hoje, acho que a maioria dos japoneses aí estão bem estabelecidos aqui no Brasil, né? E aí, nos anos recentes, né, a cultura japonesa popularizou bastante em todo o país. Todo ano, né? Todo ano acontecem dezenas de festivais japoneses por todo o Brasil. Também, né, a cultura brasileira é bastante popular no Japão também. Um dos grandes festivais de verão lá em Tóquio é um carnaval, né, de samba. Tem um Brazilian Day lá no Japão também, né? Que é um dia que celebram o Brasil e fazem uma festa por... Esse evento que eu ia falar também já. Bem famoso lá. A gente já ouviu bastante todo mundo falar, né? Que a música brasileira faz bastante sucesso no Japão, né? Bossa Nova, MPB, eles gostam bastante lá. Inclusive, se eu não me engano, acho que eu vi no Jornal Nacional alguma reportagem. Tem até algumas escolas do Japão lá que oferecem em português, né? Não faz parte da grade, né? Mas se você tiver um interesse em aprender, você consegue. E aí, bom, falando aqui mais do lugar que a gente mora, né? Cidade de Suzano tem bastante população japonesa, bastante população oriental. Né? A gente tem o evento aqui de Sakura Matsuri. Sim, sim. E assim como eu falei lá dos Estados Unidos, né? Aqui você já consegue encontrar, por exemplo, escolas assim com grande parte dos alunos japoneses, né? Devido ao alto número, então chama bastante atenção até. E também a gente mora do lado de Moji, que também é uma cidade lotada de japoneses e descendentes em si. Onde acontece o festival do Akimatsuri, que a gente fez a review do evento, né? Que nós fomos. E realmente, a nossa região aqui é bastante. Tem bastante influência oriental. Inclusive, né, aqui na cidade de Suzano, né, como a gente falou lá no Peru, que já teve um presidente descendente de japonês, né, aqui em Suzano, vira e mexe, né, o prefeito da cidade é descendente de japonês. Né. Pra gente aqui também já não é novidade. Kira, aquilo que você falou na abertura lá é verídico mesmo? Sim, sim. Foi devido a um dos prefeitos bem, bem antigo já, né, chamado Pedro Miyahira, que aliás, meu pai disse que foi um dos melhores prefeitos que Suzano teve. Ele trouxe a Komatsu aqui e conseguiu fazer um acordo que fez com que o Suzano virasse uma irmã, cidade irmã de Komatsu. Sim, tem bastante empresas japonesas aqui também, né? Tanto aqui quanto em Moji, graças a essas relações do passado, né? Que estão presentes aqui até hoje. E aí, saindo um pouco aqui da nossa região, né? Tipo, em São Paulo, né? A gente tem talvez a única Japantal que eu conheço, que é a Liberdade, né? O bairro da Liberdade, bem famoso. Só que acho que daqui a algum tempo eles vão ter que criar o Chinatown de São Paulo mesmo, né? Porque, tipo, tá bem misturado, né? Verdade. O bairro da Liberdade, que nem a gente falou, né? Tipo, já não é predominantemente japoneses lá o bairro, né? Então tem bastante coreano, tem bastante chinês. Inclusive, acho que eu vi uma notícia aí, né? Que o Dória queria criar o Bom Retiro lá, chamar de Coreia, envolvendo a Coreia. É, porque Bom Retiro é conhecidamente um bairro bastante coreano. Não tinha nem ideia disso. E talvez, né, eles tenham que criar o Chinatown também, né? Porque o número de chineses aqui no Brasil também cresceu bastante. Acho que é uma coisa que falta, assim, né? Pra comunidade chinesa, né? Que não lembro de ter. Tirando o Ano Novo Chinês, né? Que não tem Liberdade, não lembro de ter outros eventos assim da aqui cultura chinesa. Aqui também teve já o Ano Novo teve, Chinês. Teve. Mas acho que os eventos japoneses são predominantes. É, predominantes sim, aqui sim. É verdade. Aí o Festival de Cultura Coreana ganhando notoriedade agora. Agora só os de cultura chinesa, eu confesso que eu nunca vi, não. Além do Ano Novo Chinês, que já é bem cheio, né? Mas por isso mesmo que acho que já tem a necessidade de eles, alguém aí, pensar em fazer um evento maior. Mas a Liberdade já, tipo, não tem o que falar, né? A gente já vai ali há anos, né? Então é o ponto, né? É o ponto principal. principal, você vai encontrar restaurante lá, produto, você vai encontrar de bastante coisa lá que geralmente você não encontra no, nos outros lugares, né? Então é bom pra você ter acesso e até que não conhece muito, não tem um contato, né? Aprender um pouquinho lá da cultura lá. Pode provar pratos diferentes lá. É um belo lugar pra fazer aquele turismo, assim, no final de semana. E a gente tem os eventos, né? Ninguém melhor que a gente pra falar, né? A gente fez bastante eventos esse ano, todo ano a gente vai. E os eventos são uma grande oportunidade, né? Pra você ver apresentações, ver, provar também aquelas comidas que você não tem a oportunidade de provar no dia a dia, né? Por exemplo, o Festival do Japão, que tem comida das 48 províncias, né? E além do mais, você conhecer novas pessoas, né? Ver o tamanho do alcance que tem a cultura japonesa aqui no Brasil, né? Tipo, o Festival do Japão é um evento enorme, então é bem legal. E aí, né, a gente tem aqueles fatores que ajudam a divulgar a cultura japonesa, assim, ao redor do mundo, que a galera consome, né? Tipo, um anime, né? Principalmente faz bastante sucesso em qualquer lugar do mundo, né? Então, você vai ter gente nos Estados Unidos que assiste anime, vai ter gente no Brasil que assiste anime, vai ter gente na Europa que assiste anime. Então, isso é um bom meio de divulgar a cultura, né? Então, muita gente, né? Gente que se perde um pouco e acaba virando otaku, né? Mas tem gente que usa... Pega o bullying nessa pessoa. Verdade. Pois é, tem que diminuir minha perseguição aos otakus, mas... Verdade, hein? Mas tem gente não, né? Por exemplo, gosta tanto, aí se interessa em, tipo, começar a aprender japonês, começa a pesquisar outras coisas. A gente também tem, sei lá, o grupo de taiko, né? Que estão aí em todo lugar, principalmente aqui no Brasil tem bastante, né? Tipo, tem vários estados, tem várias cidades, vários tipos também, né? São vários grupos. Por exemplo, tem vocês dois aqui, né? Que já fizeram taiko, tem galera do Himawari, né? Que já gravou com a gente, que já são outro grupo de taiko. Então, a gente conhece bastante, né? É um excelente meio de divulgar também a cultura. Muita gente faz, né? Não é uma parada só pra japonês, não. Tem bastante brasileiro que faz. Querendo ou não, as artes marciais também, né? O judô é uma grande porta de entrada também. Pô, é bem legal, bem legal. A cultura japonesa realmente... Surpreende aqui, né? Sim, sim. No Brasil, tipo, não tem o que falar, né? Realmente, não é à toa que nós somos os maiores... Mas é pagar pau. Pronto, não tem uma frase pra... Ah, não pagar pau, né, cara? Mas acho que fizeram parte da história, né? Daqui de a gente de lá, né? Então tem uma grande influência. Ah, mas é bom, né? Pelo menos uma coisa a gente tem que se espelhar em algo bom, né? Uhum. É um exemplo de um país bom mesmo. Mas eu acho que no geral é mais ou menos isso, né? Deu pra ter bastante ideia desses principais países, assim, e por que, né? Tem tanta concentração de japoneses mais em alguns países do que em outros. E é legal, né? Você pesquisar mais, entrar em mais detalhes. Acho que a gente não deu pra entrar em, tipo, tantos detalhes históricos, assim, em determinados países, né? Porque requer uma pesquisa mais acurada, né? Então, talvez seja o caso de, tipo, dedicar um episódio especificamente pra falar depois de cada país e por que, com mais detalhes pra ficar mais completo, né? Mas, a princípio, só pra ter uma ideia de quais países, né? Tem japoneses também. Né? A gente acaba escutando mais do Brasil, assim, né? Só o Brasil tem mais, e acabam, mas deve ter outros países também que tem bastante japonês. Por exemplo, aqui no Peru, né? Tipo, tá aqui pertinho e eu confesso que eu não sabia que tinha tanto japonês no Peru e tinha esse histórico passado aí. E até os caras já tiveram até um presidente descendente de japonês lá. Então é bastante interessante pesquisar mais esses assuntos. Bom, a gente é bem suspeito, né? De falar de cultura japonesa, né? É bem legal. Realmente a gente vê que em outros países faz sucesso também. Ponto, assim, que eu destacaria aqui no Brasil, justamente o fato de você ter um, tipo, fácil acesso a essas coisas, principalmente pra gente aqui, talvez a gente tenha essa facilidade de morar em São Paulo, né, no estado de São Paulo, e numa cidade basicamente que tem bastante japoneses, né, então a gente tem mais facilidade e tem mais acesso a outras coisas, né, tipo, você quer comprar produto japonês, você encontra aqui lojinhas que vendem, mesmo que poucas, né, mas tem, ou, tipo, a gente pega um trem e vai pra São Paulo e encontra bastante coisa lá, período do ano que, tipo, tem um evento por semana pra gente ir, então a gente tem bastante acesso a isso, eu acho isso bem legal aqui no Brasil, que eu destacaria isso, né, principalmente os eventos também, né, que os eventos são, acho que a melhor parte, assim, pra você conseguir divulgar, porque atrai bastante gente, não só japonês, né, muitos brasileiros vão, muitos brasileiros têm o primeiro contato ali no evento, e eu acho isso bem legal mesmo. Uma coisa que tinha bastante antigamente aqui em Suzano pra divulgar essa nossa cultura japonesa era o sumo. Ah, eu pensei que você ia falar um dokai, cara. Também tem, hoje em dia não tem tanto assim. Não, hoje em dia era, antigamente tinha bastante o dokai. O dokai era legal demais, cara. Dokai é tipo um evento na qual você faz atividades físicas em competição com outras pessoas. Geralmente mais pra criança, né? Mas você ganha prêmios e, tipo, se você ganhar, você ganha uns negócios legaisinhos e tal. Era muito divertido, gente. É um festivalzinho de competições físicas. E gincana, né? É, gincana. É, melhor dizendo, gincana. Era, eu acho, que mais divulgava em si, né? Na época. Porque juntava bastante pessoas, né? Era um evento grande, né? É. Para pensar. Só que sumiu, né? Pararam de fazer. Não tem muitos jovens, né? Principalmente quem Suzano, que se interessam. Tipo, vamos fazer um Dokai, né? Ah, eu faria, tranquilo. Ia carregar todo mundo pra ir junto. É, são outros tempos, né? É. Tem galera que quer saber de Minecraft só hoje em dia. Assistir anime. Ler mangá. Vocês aí que fizeram taikotinha, tinha brasileiro no grupo de vocês, né? Como que era? O pessoal era de boas? Não havia nenhum tipo de preconceito. Uhum. Todo mundo tratado igual, só tinha um problema. O pessoal que era Nihonjin, que sabia Nihongo, traduzia que a sensei falava, que ela não falava totalmente em português. É, às vezes ela chegava falando Nihongo e ficava tipo... É, e eu ficava tipo perdido. Eu aqui falava assim, ó, ela falou pra você fazer tal, tal, tal, tal. Eu, ah, beleza. Tanto que o tem brasileiro também, e ele era também um dos, hoje é um dos líderes, né? Talvez seja uma única barreira, assim, né? Que às vezes você vai em determinado, você participa de algo, determinado evento, assim, né? Você vê que só tem Nihonjin, né? Você... É, e às vezes é uma parada que eles necessariamente só falam em japonês, né? E você não sabe, tipo, nem tem alguém ali pra te ajudar, então talvez você fique meio, caramba, não devia ter vindo aqui, né? Então... Mas acho que tirando isso, é bem tranquilo, é bem de boa. Galera japonesa, né? Tipo, é bem tranquilo, assim, pra você fazer amizade, pra você conhecer, né? Mas eu acho que no geral é isso, então. Cultura japonesa presente em todo mundo. Que com isso a gente dá pra fechar esse episódio bem simples, bem rapidinho mesmo, bem direto. Nesses próximos 2, 3 programas, vocês vão notar provavelmente a influência, assim, de tempos de BGS chegando, né? Então, principalmente semana que vem, né? Que a gente já vai estar no evento. Então a gente vai ficar totalmente sem tempo de gravar. São 5 dias de evento. É a primeira vez que a gente vai num evento que vai tomar tanto tempo assim da gente. Então, bem provável que tenha alguma interferência na nossa agenda, certo? Vamos dar os recados, ler os e-mails, falar com vocês, passar algumas informações. Vamos começar então pelos e-mails referentes ao nosso último episódio, né, que foi sobre filmes de terror, né, um episódio bem tenso aí, bem polêmico. E começando com o e-mail, né, do nosso querido Garcia Renato. Esse sempre aparece. É, esse é fã de carteirinha. Esse cara é topper. Olá, Papo de Apocasters. Que tema incrível. Odeio filmes de terror. Japoneses ainda mais. Realmente são perturbadores e eu não assistiria sozinho. Mas como a parceira gosta, eu vejo. Eu pensei que ele ia chamar nós pra assistir com ele. E aí, mano? O ponto que eu acho difícil nos filmes japoneses é a simbologia envolvida. Alguns símbolos são íntimos da cultura japonesa, mas são invisíveis pro público ocidental. É, que vírgula sonora horrorosa. Bert, abraço e sucesso. A vírgula sonora foi bem, bem perturbador mesmo. Sobre os símbolos, né? É bem verdade mesmo, né? Então tem... Se você tá assistindo um filme bem tradicional, assim, provavelmente vão ter coisas lá, vão ter histórias que, você não vai entender mesmo, né? Igual quando eu tô assistindo com a Akira. Ele tava explicando pra mim o que significa tal coisa, ou qual coisa que funcionava dali a coisa. Eu falei, tipo, como assim, mano? Pra não era mais fácil pra matar e tava bom. Sim, sim. Então, realmente, né? Quem não é muito adentrado, assim, na cultura, nesses pequenos aspectos, né? E muita coisa, assim, só, tipo, quem... nasceu lá e mora lá, né, pra saber, né. Então realmente esse ponto é um pouco mais difícil mesmo, né, por isso que quando alguma coisa é adaptada aqui pro ocidente, muita coisa é mudada, né, então não tem jeito mesmo. Mas é isso aí, valeu por mais um e-mail, Renato. Valeu, cara. Outro feedback aqui, né, foi da Bianca, do blog Conhecendo o Japão. Ela disse, né, tipo, adora filmes de terror, principalmente aqueles documentários japoneses com fatos reais. Olha, eu vou falar a verdade pra você, esses são os que eu mais odeio. Porque eu sou uma pessoa muito medrosa. Pior, hein. E, tipo, se eu souber que isso aconteceu na real, velho, eu não quero ir pro Japão jamais. Eu tive que ficar do seu lado pra assistir o filme, cara. Não conta esses bagulhos, não. Coisa feia. Então, aí ela falou, né, tipo, que as cenas em si são leves, mas se parar pra imaginar as coisas que podem acontecer nesses lugares, é de dar arrepio, né? E ela falou que teve um, né, que era um hotel de lá de Tóquio, que a câmera do taxista conseguiu pegar uma assombração lá. E ela disse que aquela deu muito medo em particular. Confesso que eu nunca vi esses documentários, nem sabia que existia, mas eu acho que deve ser até mais tenso que um filme, né? É. Porque principalmente o japonês tem esse toque, né? De conseguir adicionar mais terror na parada. Aquele terror psicológico, né? Cara. Então eu imagino aquela narração no fundo, assim. Você fica de noite toda pensando naquilo. Tipo, caraca, se aparece na minha frente, o que eu faço aqui? E principalmente vai aparecer lá, né? Baseado em fatos reais, né? Nossa, se eu aparecer baseado em fatos reais, eu desligo o vídeo. Eu jamais vou assistir. Mas eu confesso que eu fiquei curioso pra pelo menos dar uma olhadinha em algum desses documentários aí. Porque... Demorou. Nós três, hein? Vocês dois só. Esses foram os comentários em relação ao último episódio. Valeu pela galera que comentou. Apareçam mais, por favor. É. Sim, continue mandando feedback de vocês sobre os outros episódios. Sempre bem-vindo. Que nem a Bianca, né? Ela mandou lá no Instagram, mas a gente lê de qualquer forma. Não digo, né? Se a pessoa não usa e-mail, né? A gente acha, ah, e-mail é coisa de velho, pode mandar via outros meios também. Agradecer a galera que avaliou a gente no iTunes, né? Como eu falei. Se você não fez ainda, né? Como agora tá mais fácil, né? Com a nova versão do iOS, então é só dar as estrelinhas aí no aplicativo de podcast. Se você não usa iOS, não tem iPhone, não tem iPad ou não tem o Mac, você usa o PC mesmo ou o Android, e mesmo assim você quer dar aquela moral pra gente, baixa o iTunes no seu PC, procura lá pelo Papo de Japa e lá você avalia a gente. É, você vai ter um trabalhinho a mais, mas se você fazer isso, você vai realmente mostrar que você gosta da gente. Não precisa nem gostar, você pode só dar uma risadinha pra gente aí, ó. Exato. Deixa as estrelinhas lá, se quiser deixa um comentário também. Segue a gente lá nas redes sociais. Acho que nessa semana, de dar o recado, né, bem importante seguir a gente lá no Instagram, porque semana que vem, né, enquanto a gente tá na BGS, a gente vai estar postando fotos lá, stories direto do evento lá, então vai ser bastante legal procurar o Papo de Japa lá no Instagram e seguir a gente. Mas também, siga a gente nas outras redes sociais, compartilha o podcast com os seus amigos aí, com a galera, compartilha no Facebook. Assina o feed pra você receber direto os episódios no seu celular. Ah, também na semana aí, né, sobre a BGS também, né, eu deixei lá num artigo no site, né, com as principais atrações que vão ter lá no evento, né, então você vai ter algumas informações direto lá, principalmente aí a vinda do Kojima ao Brasil pela primeira vez, é a atração principal do evento. Semana que vem a gente tá de volta. Antes da gente ir pra BGS, acredito que vai ter mais um episódio, sim, depois da BGS eu não sei, porque vai tomar bastante tempo da gente, mas beleza, hein? Até a próxima, falou! Valeu, pessoal!